Era só uma saidinha no Tinder. Até a mina me trancar no porão da casa dela. Eu tô preso aqui há tanto tempo que as minhas pernas já até voltaram a funcionar depois dela ter quebrado. Eu tô comendo mingau com gosto de toba há 11 meses e ninguém vai me salvar. Porra! Tanto levar frechada do teu olhar. Meu peito até parece, sabe o quê? Tá algo de ti, Álvaro. Não tem mais onde furar. Sim. Vagabundo acaba de me sequestrar. A polícia não ajuda, não procura, nunca vão me achar. E vou ter que sair dessa moda antiga. Quando saiu a vadia, eu rasguei o meu colchão. Peguei uma mola pra abrir o alçapão. E eu tô livre da vagaba, mas não vou pra casa. Escondi uma garrafa debaixo do colchão. Só tava nessa puta, pau no cu dessa maluca. Tá com fogo no cabelo, apago na porra da puta. Vou usar logo a tua nuca pra fazer tiro ao Álvaro. Vai ficar toda furada igual cabeça de calma. Resolveu me sequestrar, agora aguenta vagabunda. Vou te sentar a caceta, vai de papo com o Bussunda. Eu não ligo pra PM, eu resolvo é na porrada. Mas teu filho tá voltando e não vai ser com a namorada.